510, reporte. Reporte Veracruz. 99 acionado com uma centena a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto para o DAS. Direita Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera com a torre, 1-8-9-5, ajuste no 0 no 6, bom voo, bom dia, o azul 4-2-9-9. Direita Índia, ponto de espera com o lá, 1-0 no 6, azul 4-2-9-9. É possível a história de turbulência da noite, tá? Livre decolagem, pista 1-7, vento 1-8-0 graus, 0-7-9. Guardião 07, ciente, tem a frequência livre para a autocoordenação. Para ingresso na ostra, eu acabo com a porta. Tem cabeceira 1-7, Delta Papa Fox. Alguma tem 1-7, Papa Fox. 3859, só 143, número 1211. 211, bom dia, 3259. Bom dia. Salvador. Bom dia, o TAM 3179-110, ciente da informação aqui, 340 Guarulhos. Prepare a subida da EL, 3179, só um minuto, 320, já aprovado. Afirmativo, 320 da EL. Alô, TAM 3859, bom dia, Debró. Bom dia, 3859, bem-vindo, táxi Alfa, repórter, Diante da Juliette. Alfa, Diante da Juliette, TAM 3859. Livre de voo 050, ajuste na 06. Livre de voo 050, 06, 1060. Gente, após a vara do solo, o vento 180 graus, 079 no aeródromo. A intenção é prosseguir com a pro de buscar vida, é isso? E aí, gente, a porta fora do solo, está no dia bravo. Torre, bom dia, azul 4299, está pronto, bom espera. Bom dia, azul 4299, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, azul 4299. Já está falando a Fox alinhada com o aluno 7. Gente da Tropa Fox, só um minuto. Rolhos no 320, rota de pesolu no 0. Decola a pista no 0, primeira curva direita após decolagem, precisa subida da El, Leda, Motivar. 5015 transponder, controle da PL 120.8. Autorizado 320 Guarulhos, via pesolu 10, decola da 10 com primeira curva à direita na Dael Leda Motivar. 5015 transponder, 20.8 controle Salvador, TAM 3179. Portão número 10, chamando pronto, pressionar. Chamará. Anguisa Bravo, tá na pro do local de sobrevoo, mantendo a minha escuta. Sato radar na decolagem, subaviar, saída bom ao nível de voo 100, sem registro. Boa. Oi, Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Delta Papa Fox na Arbor, transição alerta. Papa Romeo Delta Papa Fox, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, Papa Fox. Azul 4299, decolagem autorizada, vento 180 graus, 089. Decolagem azul 4299. Por Salvador, bom dia, Rio 9811, livrando 230, cada um 50 centavos. Rio 9811, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1016. Via Mari para 6, 1016. Mas o caso 299, decolou os 49, chama o controle, número 02980. 2080, boa, 4299. Prossiga, tá me lembrando. Ok, gente. Azul 2796, 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 170, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Quem chama agora Aracaju na frequência 203, azul 2796. Seu 98 não confirma efetuando o desvio? Negativo, na prova de Mari. Gente, eu 989. Papa Romeo Delta, Papa Fox, chame Recife, 1288, alterna 1353. 288-1353, boa. Boa. Papa Romeo, Fox, Sierra Vitor, mantendo 075, e a 4 milhas, noroeste de Salvador, confirmando pouso em Serra Novembra, Juliette Delta. Ciente, Fox, Sierra Vitor, não atraso, vai reportar no setor. Está livre para autocoordenação. São Romeu? Papai Escalino, prossiga. Da pista 1-0, rapaz estabilizado. 2016, rapaz estabilizado, São Romeu 0. Chamou? Prossiga, na escuta. Confirme, vai sair a 1000 pés? 500 pés e a litoral. Para Maceió, o Oscar Lima. Traz cópia? Maceió, aprovado, 500 pés, decolando da... O senhor tem condição de decolar da 107 já com a proa já nordeste para ingressar no litoral? Com relação com a torre, para após decolagem com proa nordeste para ingresso no litoral e após prosseguindo até Maceió, 500 pés. Acionado o código 0264, controle opera em 1-20.8, Oscar Lima. Oscar Lima, só o transpondo novamente, por favor. Afirmativo. Qual o problema? 3, copiado. Chame a torre na presença, 295 para acionamento, ataque de decolagem. 16, ajuste, bom voo. Solo Salvador, um bom dia. OTAN 3304, formação Oscar. Autorização Brasília 360. 3304, 360, só um minuto, subida árvore. Pela árvore, aguardando. 325. 25133254299, boa. Santo 63-1-2. Quem me chamou foi o? Oxanero 63-1-2. Recife, só um minuto, subida pública, 63-1-2, 350 já aprovado. Ok, aguardando a utilização. 304, cópia. 1-2, 9-6, autorização, suspensão 4, pistórica. 9-6, só um minuto, ponto seguro. Valeu. 3-04, cópia. Pronto, cópia, senhor. Tá 3-3-04. 360, Brasília, rotavia Pesolo 17, decola 10, primeira curva direita após a decolagem. Fechura subida, Arbo Elefa. 5040, transponder, controle 10.8. Opa, 981 está autorizado a interceptar? 981 na afirmativa, desde que mantenha 2 mil pés, ajuste e permaneça no 096. Estabilizou o 1960. O 1960 completa com a torre 118, decimal 95. 95. Oi, Salvador, bom dia, o 1960 estabilizado. Bom dia, gol 960, repórter embaixo travada, causando autorização de pouso. Já passa travada. Puca Jamo, transição Caju. 5037, transponder, controle 20.8. Autorizando então, decolada 10, convertida na Puca Jamo Aracaju. 5037, transponder, controle 20.8. Xenar 6312. Bom, experimentando, primeira curva à esquerda, depois da colagem. Primeira curva à esquerda, de colagem, boa. Chama no 03, quando pronto, método, 312. Chama qual frequência? Chama a minha, né, nessa frequência, quando for, né, pronto, puxa, sei lá. Quem tem que vai chamar, chama a minha 312. Agora para iniciar a decolagem para Papa Oscar Lima. Mantenha a posição aguardando autorização para iniciar a decolagem. Mantenha a posição, Lima. Visual 960. Gente, igual 960. Livre pouso, pista na 0, vento 1, 80 graus, 092. Livre pouso, 960, pista 10. Salvador, gol 2196. 296, pronto, cópia? Rota 296. Tá pronto, 296. Autorizado, porto seguro, 360, rota via Peru 50, conforme plano. Decola no 0, primeira curva direita após decolagem, fechou da subida da El Leda. Bidev, 5041 no transponder, controle 120.8. 360 autorizado, pista 10 com a direita da Euleda Bidev, a torre 50, 5041, 1208, gol 2196. É, frequência alta, controle 1208. 1208, acontece. Para o táxi da 3179 com 227 a bordo, 3 horas e 25, alterna Galeão. Liga 98 no 1, continue a aproximação aguardando instruções para pouso. 98 no 1, aguardando. Liga 1160, sala 01, libera direito no 211. 21 no 1, boa. Senar 6311, bom dia. Senhor, identificação via chegada bomb, está autorizado descida. Até 4 mil pés, ajuste em Salvador, 10.16. Alfa Tango Tango, controle de Salvador. Alfa Tango Tango, chame agora o Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. Na frequência 125, 5, decimal 4, 5, caso negativo, 1, 2, 6, decimal 8, 5. Senhor, ele decolou 02. Passei 6 pontos, aguardo a transferência, valeu. Qual meu foco para se encerrar a vista ao controle? Abençoa. 6 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Arauto coordenado de missão e pouso em João Durval. Apenas consciente seu chamado de pouso em João Durval. Ronda 2, Ronda 4. Criado 1214, frequência livre, foco para se encerrar a vista. Uno 160, prosseguindo em frente, via Alfa, após Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, Uno 160. Chama de Bravo, Torres. Ah, chama o controle, 128. Uno 20, decimal 80, controle. Papá Romeu, Papá Oscar Lima, chama o controle agora em 120, decimal 80, bom voo. 120, 80, só pra entregar. Controle, é Papá Romeu, Papá Oscar Lima. Papá Romeu, Papá Oscar Lima, prossiga via litoral norte de Salvador a 510, reporte para o controle a 20 milhas. 20 milhas, repassará, beleza. Quando possível, sua chamada de pouso em Maceió e para ingresso na terminal de Aracaju, Papá Oscar Lima. Parará, de novo. Controle, é o Papá Romeu, tanque de Bravo. Prossiga também, de Bravo. Mantendo sobrevoo aqui sobre a da Rota Santa, na 500 pés, o Bravo. Está na escuta permanente, controle. Bem, estamos, de Bravo, na escuta do controle. Escuta, Bravo. Salvador, bom dia, Rio, 98111, pousando a sua escolha. Bem-vindo, Rio. Prossiga, Quilo 43. Quilo 43, obrigado, bom dia. TAM 3179, decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 089. Decolagem autorizada, em esquema, controle, é o Papa Salema? Diga. Para terminal Aracaju, ao 1323. 1323, afirmativo. Quando possível, eu sou chamado para vertical de Aracaju e para pouso em Maceió. Vertical de Aracaju. Perdão, é 1247 para terminal e 1323 para Aracaju. 1-3-2-3 para vertical e 1-2, qual o chamado para ingresso? 1-2-4-6. 1-2-4-6, afirmativo. Só falta o chamado de pouso em Maceió. Ao 1-4-2-1. 1-4-2-1, copiado, papai, o salinho. Obrigado. Decolou 07, controle 120, decimal 80. 208, TAM 3179. Salgou 2196, POB 1262, 056, alterna Galeão para o táxi. Galeão, podia só repetir o POB aí, ó, e autonomia? 126 a bordo, 2 horas 56. 2196, direita Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera com a torre 118.95, ajustado em 1016, bom voo. E ele pode ser 1895, 1016, graças a Deus. Patango Oscar, papai, reprossiga. Ativo, o papai é que seja, tendo informação, a localidade de destino seria João Duval e está alternando de Salvador. Vai prosseguir instrumento para Salvador? Negativo, por enquanto Salvador operando instrumento com 1.000 pés de teto e 5.000 metros de visibilidade e chuva nas vizinhanças. Afirmativo, o Oscar Papai X-Ray, confirme a quantas milhas afastadas de Salvador e o código acionado? Acionado 2000, afastado 44 milhas. Afirmativo, Oscar Papai X-Ray, acione o código 0241, mantenha nível de voo 050 nesta proa, aguardando a vetoração do controle para final ILS X-Ray da pista 90. Papai, que qual o tipo de equipamento e a localidade de a procedência? Equipamento Fire 172, procede de Gosto de Goiás. Ativo, Papai, que é chamado código 0241, contato radar 44 milhas ao norte de Salvador. Mantenha nível de voo 050 nesta proa, aguardando vetoração do controle para final ILS X-Ray da pista 10. O altímetro em Salvador 10, 16. Vento de 200 graus com 7 nós. Controle Otan 3279, qual a cidade da presente na proa de Mótiva, para evitar formações à esquerda da nossa rota? 3179, aguarde coordenação. Aguarda. 79 está autorizado em desvio, está sendo coordenado por proa de Mótiva, aguarde. Ok, obrigado. Então, direita proa 230 por 40 milhas. 230, 40 milhas, ciente. Pisa 179 após desvio, Zoe Mótiva. Boa Mótiva, Tan 3179. Poder 096, decolagem autorizada, 180 graus, 072. Dívida 472, 96, da boa. Papá Romeu, Papá Oscar Lima, controle de Salvador. A 18 milhas afastado nordeste de Salvador, mantenha 510, sem frequência livre para auto-coordenação. E quando ingresso na terminal de Aracaju, chama o mês em 120, decimal 3. Frequência livre, do ingresso na terminal Aracaju, 1203, chamará o Papá Romeu, empregado. M3111, desça via para 2000 pés, ajuste permanece no 0 no meio. Pesado final ILS e da pista no 0, então. Via para 2000 pés, 3 ms, 3 a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2196, decolagem 12, chama o controle no 2080. 2080, gol 2196. Salvador, muito bom dia, tá 3859, para autorização de voo Curitiba no 29, pronto, corta. 360, Curitiba, só um minuto, 3859. Top Zulu 21? Afirmativo. Prepara a subida Arbor. Prepara, cara, obrigado. Controle ao Tango de Bravo. Prossiga, Tango de Bravo. Abandonando o sobrevoo aqui sobre a rotatória, está seguindo para a busca vida, seu 3050 pés. Faz transferência de comunicação, Tango de Bravo. 1-0 Bravo. De Bravo, torre 198, direção 95. 9895, grato. Tango de Bravo. Tango de Bravo, pra siga. Excelente, passa na vertical de busca vida, o Tango de Bravo, mantendo a escuta. Ajuste 1-0 no meio, bom voo. Obrigado, autorizado de Apache ou Índia, Ponte Pera, 295, Torre, 3604, um bom dia. 1859, para cópia? Prossiga. Curitiba, 360, roda conforme, Alefa, Tesouro 21, conforme o plano. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da subida Arbor, Alefa, aonde intercepta o Tesouro 21. 5046, transponder, controle 120.8. Poderia confirmar o transponder, tá? 3259? Transponder, 5046. Afirmativo, estamos autorizados então, Curitiba, rota do plano de voo. 360 nível, Elefa, Pesulou 21, saída a bola Elefa, receptando a mesma. 5046, transponder, 128.0.8, tá? 3859. Essa frequência do controle é 120.8. 08, isso mesmo. Dá um 9 e puxando quando pronto. Puxa e pega essa lenta. Salve, Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra-Terra. Escuta, prossiga. O Bravo Serra-Terra está no pátio 3, está com plano para Santo Antônio de Jesus, está com 4 a bordo, está pronto a copa. O gestionamento 6312 da Ocean, no 3. 3-2, no portão 3, estou com a Airbus cruzada a cauda, aposta livre, chama o táxi. Chamar o táxi. Oscar Papai SA está passado agora de Salvador a 33 milhas noroeste. Mantenha a proa do VOR, aguardando a vetoração para interceptar a final do ILS aqui da Tucumazada. Ok. Você poderia eliminar todos, não é, cara? 10, decolando a partir do pátio, do pátio 3, com proa do litoral, ingressando no mesmo. Controle a PR 120.8 e a torre 118.95. O Brasil decola do pátio 3 com proa sul, vai chamar o controle 208, 118.95. Qual é o contraponto? 5033. Código 5033, Bravo Serra Serra. E em cima da torre apresenta para o acionamento o Bravo Serra Serra e decolagem do pátio 3 na frequência 118.95. O ajuste 1016. Paulo Salvador, está 3859 para puxo deck e acionamento. Portão 9 autorizado, 3859. Obrigado. Serra Lima, voe pro OJ TAP. Em TAP intercepta a chegada marítima. Positivo, vai estar da presente do Serralino após o intercepto. Torre, tá 3304, ponte espera 90, pronto. A informação da torre foi 1 mil pés de teto com 6 mil metros de visibilidade e chuva nas vizinhanças. Tudo que vem lá, se na parte de reis, está em condições de descer para 1 mil pés e manter visual. Para salvar para receio, será necessário que aproxime para Salvador instrumentos. Assim que estiver mais próximo, a gente confirma a situação aqui. Se Salvador tiver operando visual, você prossegue visual. Mas se negativo, deverá aproximar instrumento. Pelo senhor, vai aproximar instrumento. Controle de Salvador, aqui do Serra Lima, ponto ideal. Aqui do Serra Lima, desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste em Salvador 1016. 050 com 1016 aqui do Serra Lima. Voo 2196, chame o centro Recife, 125.1. 251, gol 2196. 3304, após o pouso da Bianca, pode alinhar e manter, 10? Afirmo, TAM 3304. Grata ali, mantenha 10, TAM 3304. Chame de Bravo Torre. 5 minutos, estou pesando a tração. Estou com a Airbus da TAM alinhando agora prestes a iniciar a rolagem. Fique atento ao mesmo e evite a final. O eixo de decolagem. Torre, o Paterno e o Bravo Serra, certo? Tátil 3, está acionado, está pronto para o táxi. Está na prova do litoral sul, confere, Bravo Serra, certo? Afirmativo, tá. Tem condições de decolar da presente, com a prova do litoral? Afirmativo, está autorizado. Ok, sendo sobrevoo de pessoas e aeronaves, decolagem do parte 3, com a prova do farol de Tapã, o vento 180 graus, 089. Serra. Telemetria 3, 1-1, solo aos 2-1, libera a direita, solo 1-2-1, 1. Direita, solo 2-1, 1, solo Salvador, boa noite, eu chamo a direita, 1 alternado, Porto Alegre, 4 horas e 3 horas. O 3859 aguarda para iniciar o táxi. Vai dar na 59. Solo Xanene 3, no setor não irá interferir com a decolagem, mantendo 500 pés. O vento 80 graus, 089, decolagem 30. Sente da o livre decolagem, pistola 0, tá? 3304. Corre Xanene 3, manda 2, conta de cara, pronto. É 311, bem-vindo, táxi de Alfa, repórter da Juliette. De Alfa, Oscar, Papai K, controle de Salvador. Ainda deseja prosseguir visual? É, positivo, positivo. Oscar, Papai K, regras vão modificadas 1-2-2-2. Controle Salvador autoriza visual especial da presente. Desça para 1 mil pés nessa proa, aguarde e transferência de comunicações. O ajuste em Salvador 1-0-1-6. Salvador, guia azul, 2-5-1-0. 2590, acione identificação, mantenha a proa de Mari, chegada Mari, nível de voo 1970. Vai aproar Mari, chamará para descida 2590. Trânsito Salvador, voo 1184. 2590, contato radar 58 milhas e sudoeste de Salvador, reporte quando pronto para a descida. Reportará. Bono 1184, acione identificação via chegada Mari, e se mantém a nível de voo 060. Controle Salvador, voo 1184. Voo 1184, acione identificação via chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 060. 060, chegada Mari. Controle Salvador, um bom dia, tá 3304 na árvore elétrica. 3304, bom dia. Contato radar, se me mantenha nível de voo 360, após 2000, voo elefa. Então, após 2000, voo elefa da 3304. Do Serra Lima, desça e mantenha 2000 pés, ajuste no 096, livre da restrição de altitude em TAP. Descenda 2000 do Serra Lima, livre da restrição em TAP. Que do Serra Lima. Serra Lima, qual a velocidade que está mantendo? 182, tem a possibilidade de incrementar para 200 indicada. Serra Lima, se possível, incremente velocidade para sequenciamento. Ok. É 3-1-1, Juliette, Poção, 02. Conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Não passou a chave aqui, do corredor. Gente, olha, você vai fazer o ponto de transferência para a torre, é 8 milhas à sua frente, portão rotatória. Nessa posição, o controle o transfere para a torre, porém, somente se estiver visual no setor. Positivo. Mais um minutinho, estou saindo do GF. Controle Salvador, passando o braço Serra Serra, decolou do Ceará, controle de Santa Branca Jesus, mantém 500 pés na linha do Ceará, na sua escuta. Bravo, Serra Serra, 510 e litoral sul de Salvador, na escuta do controle. Serra. 2590, velocidade indicada. O 2590, velocidade indicada. Com o momento, 200, ponto ideal. Azul 2590, desça e mantenha nível de voo 130 e mantenha a velocidade de 200 nós para sequenciamento. Ok, vai manter 200 nós. Autorizado 060, é isso? 130 inicialmente. O tráfego que precede na aproximação à sua esquerda 10 horas, 10 milhas. Correção, 8 milhas. Um Boeing 737-800. Afirmativo, tem o tráfego no TQS, autorizado 130, desse programa. Né? 208, 63, 2, bom trabalho. Autorizado, final da ULS da 10, que precisa animar. 3590, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, tem como limite o localizador? Esquerda 015, limitado pelo localizador, autorizado. Controle Salvador, chamei 6312. 6312, bom dia, contato radar, se me mantenha nível de voo 350 via PUCA. Bom dia, o 6312, vai manter presente proa para liberar informações por mais 20 minutos. 6312, está autorizado de juízo, após, se tiver condições, vou ir para o Adjama. Informará, o 6312. 1184 é autorizado descida até 3000 pés, ajuste no 096, livre da restrição de altitude em TAP. 3000 no 096, livre da restrição em TAP. Posso ser papai que seja em condições de incrementar a descida para 1500 pés? Positivo, senhora. Vai incrementar aqui. para que o Papai Rei mantenha a presente proa, reporte quando o visual com a pista 1 na sede de Salvador. Cortará no visual. Papa Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, prossiga. Escuta, prossiga. O 3259 está pronto. Quem tem 3259? Gente, Salvador está operando instrumento com 1 mil pés de teto e 6 mil metros de visibilidade. Confirme intenção. Ativo. Subir, mantenha nível de voo 050, Foxtrot Serra Vitor. Mantenha a proa do VOR, a presente proa, proa 163. Ajuste em Salvador 0-16, aguardando vetoração para sequenciamento. Está Papai que tem controle de Salvador? Prossiga, Papai. SAMI, final Salvador, 119, decimal 8. 1198. Serra Lima, controle. Escuta, prossiga. SAMI, final Salvador, 119, decimal 8. 198, aqui do Serra Lima. 2590, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste 1096. Para 4.096, mantém 200 nós ainda? Tráfico precede à sua direita, 8 milhas. Curte agora à direita, na proa 025, limite permanece o localizador. 025, permanece o limite localizador e ainda mantendo 2009. Ativo 6312, mando proa de Jamon. Ativo 6312. Sou 2590, controle de Salvador. Prossiga. 32 milhas sudoeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Ainda é descida para 4 mil pés, né, dando velocidade. É, libera a velocidade? 1184, chame final Salvador, 119, decimal 8. 198, 1184. Controle Salvador, o CE 3259, passa 1, 1700, no B9, 360. Sudoeste 590. Chame agora final Salvador, 119, decimal 8. 198, azul 250. Controle do 3859, decolado 2100. 3859, bom dia. Contato radar, se mantém a nível de voo 360 via Arbor. Papel 360 via Arbor. Deve dar uma formação, senhora. A gente pode voar Elefa? 3859, aguarde. Na 3304, chame Centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo, 135, decimal 3. 288, confirmando a secundária, 1353? 35, decimal 3. Ok, copiada, obrigado. Você acerra, quando possível, seu chamado de pouso? T00, afirmativo, Bravo Serra Serra, tem frequência livre para autocoordenação. Canar 6312, sem condições de voar com meu Fox 018. Positivo. Autorizado pelo centro. Manda onda Fox 018, 6312, grato. Espera, Nath. Ao meu Serra Tango Delta, senhora identificação, voo ITAP para a chegada Mari. Autorizado descida até o nível de voo 050. ajuste em Salvador 1096. 1096, deixando para cima, comendo a prioridade. Pega de abraço, prossiga. Estou levando depois um registro aqui na área. Quem está autorizado a acender até o número pé? O Tango de Abraço. Passou externo, para a embaixada, checado aqui no Serra Lima. Gente, aqui no Serra Lima. Continua aproximação, aguardando o contato visual. Ok, aqui no Serra Lima. 2545, Chiné 6312, bom trabalho. Informação de tráfego, 11 horas, 15 milhas, rumo Nordeste, um ATR-72 cruzando nível 070 em descida. Paciente do tráfego, SAM 3859. Foi Salvador, aqui do Serra Lima? Aqui do Serra Lima, condições de curtar mais para o 17? Positivo, encurtando. Prisado, abandonar a final da 0, prosseguir para a cabeceira 7, reportando a final, guardando o contato visual. Ok, prosseguindo para uma base curta da 17, ele se anima. Passe para final curta, dá 17, em embaixada, checado aqui no Serra Lima. Teste no Serra Lima, livre pouso na 7, vento no 60 graus, 07 norte. Autorizado pouso, dá 17 aqui no Serra Lima. Guarda. Guarda. Foxtrot e Sierra Vitor, sem conhecimento da Star, bom filho? Foxtrot e Sierra Vitor está a 25 milhas agora noroeste de Salvador. Vou ir para hoje pelo, da Star, bom filho. Autorizado descida inicialmente até 4 mil pés. O ajuste em Salvador 1096. 4 mil pés na Brode Pelô, bom dia. Positivo, vai pelo Backtrack e solicita livre na Papá. Ok, está autorizado, a porta fecha livre. Contra a Brode. O Delta, confirma sua velocidade indicada. 2, 3 horas. A gente tem condição de manter essa velocidade até próximo de... Duna? 4 de Salvador, bom nome 48. Bono 648, adicione identificação via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 060, reduza para 2509. Setor, desistiu, 060, 2509. Bono 648. Justin Salvador 1096. E Salvador de Azul 2590. Azul 2590, Bom dia, continua para sinal, está aguardando pista livre. A sua escuta, 2590. É, Momo de Lube. Momo de Lube, é, qual é a negativa de imagem? Hotel Romeu Golf na tráfego no setor reportar, reporta fora do solo, hotel Romeu Golf. Já aviso, mantenha 4 mil pés fora de Pelô, chame final Salvador, 199, décima 8. 199, décima 8, coloque. Prossiga, tá me lembrando. Gente, tá me lembrando, reporta no Através Norte da torre. Bom, 184, solo as 39, libera direito no 2111, perdão. 2111, 184. Já o meu golfe tá fora do solo, com prova aí 500 pés visual. Gente, Papa Romeu, hotel Romeu Golf, sem interferência com a final da 90, precisa que eu pro isso, aguardando transferência e controle. Aguardar transferência e controle. Vou até arrumar a volta. Azul 2590, para informação, tráfego sentido contrário, Romeu 44. Não irá interferir mantendo 500 pés à esquerda do eixo de aproximação. Ciente, 2590, baixado e travado. Ok, livre pouso, 90, 190 graus, 099. 2590. Livre pouso, 190, 2590. Certidão de subida Momo, transição de Lube, 5026, transponder, controle 120.8. Estudo autorizado para Fortaleza, nível 390, segundo quarto da semana. Recebendo para o ministro 50, até Mossoró, após o ministro 33, decola da pista 90, com a curva esquerda após decolagem. Na subida Momo, transição de Lube. Transponder acionado, stand-by, 5026, controle 208. Padre 3, chama quando pronto, deixa pronto, 59, confirmando 598, 111. 4 mil, livre restrição, 1.046. 4-8, redução para 2309. Para informação, vai ser um tráfego transporte de enfermo, para sua esquerda. 10 para 11 horas, 1.5 milhas, um Mike Uniforme 2. 239, ou 948. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Decolado em Rimar, passou para Jazeiras, 500 pés, com sobrevoo em São Caetano, BR-324. Hotel Romeu Golf, na escuta permanente do controle. Escuta permanente, Hotel Romeu Golf. Está mantendo 500 pés. Positivo, já está visual passando radar no 7. Prossiga guardando o contato visual da torre. Pode prosseguir na final? Afirma, tentando o tráfego informado. Oscar Papai, isso aí. Sim, sempre. Alterno de reporte. 1-1. 2-1 na direita, 2-5-0. Salvador, Alfa 2590, bom dia. 2590, bem-vindo, Alfa Kilo Pátio 3, atento a sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, vai ficar atento, Alfa 2590.